amigo que sempre está comigo. Quando estou alegre, ele está sorrindo. Ele é um amigo de todas as horas. Quando estou triste, ele por mim chora. Por mais escura que seja a minha noite, por mais tenebroso que seja o mar da minha vida, por mais longa que seja a minha jornada, por mais pesada que seja a minha cruz, eu tenho um amigo sempre comigo. O seu nome é lindo, o seu nome é Jesus. O fim está chegando, as guerras continuando, o povo lamentando, eu tenho que partir. Estou aqui no mundo, mas não sou deste mundo. Oh, que alegria, vou morar ali. Eu tenho um amigo que sempre está comigo. Quando estou alegre, ele está sorrindo. Ele é um amigo de todas as horas. Quando estou triste,